Tá 3601 para Congonhas, nível 360, pronto, cópia. Está autorizado para Congonhas, o nível solicitado é o 360. Sou da cola da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda Bridge, onde intercepta Bezulu 16, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5470 no transponder 1208, é a frequência do controle. Cruzamento correto, chama quando pronto para o posto no 4. Afirmo. Tá, 360 não autorizado, puxa da estacionamento, chame táxi. Salvador, eu tenho 3601, 171 a bordo, observando Galeão, 3 horas e 40 de autonomia, para o táxi. Tá, 3601, contorno a parte, então, prossegue bem em alvo, me chama pronto, quando no ponto de espera, me chame 118.95. Índia Alfa, ponto de espera, 118.95, 3601. Alfa Charlie. Yankee Charlie, prossiga. Bom dia, senhor. Alfa Yankee Charlie está no pátio 3. Solicitou reporte para o gate de número 8 do pátio principal. Está autorizado, reporte na sede do pátio 3. Afirmativo, autorizado, reportará na sede do pátio 3. Obrigado, Alfa Yankee Charlie. Gol, Yankee Charlie, pronto para ingresso ao pátio principal. Autorizado, reporte ao término, Yankee Charlie. Afirmativa, pronto para o término, Yankee Charlie, obrigado. Foi Yankee Charlie na escuta? Pode terminar o reboque, por gentileza? Afirmativo. Finalizando o rebote para o 28. Muito obrigado, tenha um bom dia, senhora. Bom dia, até a próxima. Oceano 6251. Oceano 6251, prossiga. Por gentileza, Codanal 360 para Guarulhos. Pronto, cópia. Pronto. Oceano 6251 para Guarulhos, está autorizado nível 360. Sua decolada 10, cumpre o perfil da saída da Elleda Bridge, onde intercepta Pesolo Ouro 6, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5476 no transponder 120, correção 119, decimal 8, é a frequência do controle. 360 para Guarulhos, Elleda Bridge, Apple Zulu Ouro 6, Bravo Hotel Zulu 13. 5476-598. Esteja mais correto, chegou quando pronto para o push no 05. Camara pronto, 05. 025. Equatora, Samer, 6251, para pushback Samer, Equatora. Autorizado, pushback Samer, Tumitax, Oxa. Autorizado, Samer, Tumitax, Oxa. Paulo, Salvador, Axané, 621, não está nada para comparar. Então, PG 119, 5 horas e 30 de autonomia, alterna Galeão. Gente, o Axané 6251, livro táxi, via Índia, Pátio Índia, chame no ponto de espera da 10 a torre em 1895. Livro táxi via Pátio Índia, Bravo, no ponto de espera, chama a torre 1 no 8, 1995, Axané 6251.